gueto, favela. Só moleque zica, no corre que os bicos gela. Beco, viela, gueto, favela. Quem tá na disciplina não passa pano pros pela. Beco, viela, gueto, favela. Só moleque zica, no corre que os bicos gela. Levanta guerreira, nossa hora vai chegar. Se essa vida não é o bastante, eu boto outras pra tentar. Não se entregar, trutar, sem temer os perigos. Lágrimas cairão de monte como os inimigos. Eu cansei de chorar, vou lutar pra sorrir. Só pra contrariar quem torce pra nós cair. No jardim de pedra difícil achar os reais, onde as flores e as pessoas são artificiais. Sofri nos vendavais, penei na tempestade, mas tudo que eu passei me fez homem de verdade. Eu sei onde se esconde, mano, o medo e a maldade. Quantos vilões se faz injetando mais vaidade. Difícil dizer não quando o mundão te convida. É com Nike, Captiva, CB a mil na avenida. Aos 13 suicida, mata por 12 mola. Pros pais era esperança de virar o rei da bola. Entre o crime e a escola, sedução na TV. Te faz morrer buscando aquilo que não vai ter. Sensação de poder enchendo os coração vazio. Quantas vidas se perde que nem as balas no rio. Viver é um desafio, quem vai passar no teste. Saber quem é o lobo e as peles que ele veste. Sigo assim chapar, nocivo, inflamável. No mundo de aparência e amizade descartável. Inigualável na guerra e no amor. Pode soltar os leão, cuzão, que eu sou gladiador. Quem lucra mais com a dor, a Globo, Record ou Band. Poucos da lá e muitos na lama, Obama em pele de Gandhi. Veneno se destila nas madrugas do mundão. Vacila várias da Lila, tentando arrastar Sansão. Entre a espada e a cruz, e a luz na escuridão. É hora de mostrar que nossa luta não é em vão. Beco, viela, gueto, favela. Quem tá na disciplina não passa pano pros pela. Favela, quem tá na disciplina não passa pano pros pela. Beco, viela, gueto, favela. Só moleque zica, no corre que os bicos gela. Beco, viela, gueto, favela. Quem tá na disciplina não passa pano pros pela. Beco, viela, gueto, favela. Só moleque zica, no corre que os bicos gela. Beco, viela, gueto, favela. Quem tá na disciplina não passa pano pros pela. Beco, viela, gueto, favela. Só moleque zica, no corre que os bicos gela. Beco, viela, gueto, favela. Quem tá na disciplina não passa pano pros pela. Beco, viela, gueto, favela. Só moleque zica, no corre que os bicos gela. C-L-Zica continua. Chega no sapato elegante, não tumultua. C-L, a saga continua. Chega no sapato elegante, não tumultua. C-L, a saga continua. Chega no sapato elegante, não tumultua. C-L, a saga continua. No corre eu tô ligado, mais um soldado da rua.